Você está ouvindo mais Alguma Coisa Cash, um podcast ainda mais sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrino e hoje nós vamos falar mais alguma coisa sobre mulheres marcantes. E aqui é o Raul, e o extraordinário está no que fazer, não em quem somos. Quase não entendi, mas eu consegui interpretar. Aqui é o Arieira, e a personagem feminina mais marcante da TV brasileira ainda é o Didi vestido de Maria Bethânia. Jesus Cristo. Ah, maravilha. Rafael Beni também, cara. Aqui é a Sally e Bella. Eu sou fanboy de Lara Croft, então se prepara que vai ter vingança. Nossa! E se reclamar, vai ter duas vezes, isso aí. Muito bem, a gente teve aí o nosso programa de Mulheres Marcantes, né? Falamos algumas lá, faltaram milhares, que tem personagem pra caralho aí. É. A gente vai falar algumas aqui, 4 pessoas gravando mais SC, puta que pariu. É a parte 2, né? Vamos falar agora, cada um vai falar 10 personagens, né? Exatamente. A gente não pode dar esses mole não, é só quando chegar 200 no Patreon, né? Hoje é um boi. É, uma personagem que eu acho foda pra caramba, né, e também, pô, ela é uma personagem diferente porque ela é uma garotinha de tipo 10 anos que dá porrada em todo mundo, né? Que é a Hit Girl, que é o personagem do HQ e tem do filme também do Kick-Ass, né? Uhum. E, mano, caralho, que personagem do caralho. Tipo, a menina tem 10 anos, ela foi, tipo, treinada pelo pai dela, né? Que é o Big Daddy. Porque a mãe dela foi morta, dependendo de qual for. Tipo, no filme ele é tipo, um ex-policial. No HQ ele é diferente. E, tipo, mano, ela dá um pau no Kick-Ass. Às vezes que ela... Tem HQ do Kick-Ass, tipo, ela ficou tão popular do personagem dela, que teve uma HQ só dela, né? Tem uma HQ chamada Hit Girl, que também é foda pra caramba, que acho que é tipo um prólogo, e conta tipo a história antes do Kick-Ass. Mas na HQ é mó sangrento o bagulho, né? Eu tô vendo as imagens aqui, ela mete a espada mesmo. Mano, ela passa... Porque no filme é bem bobinho, né, cara? No filme é bem bobinho. É infantil. É até infantil. Que no filme, deu pra dar umas tiras lá, por exemplo. Tem uma parte lá que ela... Aquela luta final, que ela entra na casa do pai do Red Mist, né? Que é o pai chega quebrando todo mundo. Então, até que pra, tipo, não dá pra colocar 100% da violência que tem na HQ, né? Mas eles conseguiram pelo menos colocar uns 50% por aí, porque, mano, tem umas partes lá que é violento. Ela invade, por exemplo, que o Kick-Ass tá tomando um pau, né, no filme. E aí que tá tomando um pau da namorada lá do... Da mina que ele gosta, né? Que ele pega e fala que é do amigo que fala que é gay, né? Aí ele vai, tipo, ir lá, fala com o cara, ele, mano, ele toma um pau dos caras lá, aí ela vai lá e salva ele, mano, ela dá uma surra, ela tem, tipo, ela usa uma espadinha lá, que sai uma faquinha, né? E passa a faca em todo mundo, cara. Ela dá um pau em todo mundo. Tem uma espadinha que sai uma faquinha, que porra de arma é essa? Que passa a espada em todo mundo. É tipo uma faquinha, tipo, sei lá, é tipo um pedaço de pau e tem uma lâmina na ponta, né? E ela, tipo, acho que aperta alguma coisa e sai, né? Com a correntinha. Transformer, né, mano? Isso que é um canivete, né, cara? Puta merda. Meu Deus. Então isso aqui é um personagem novo, né? Na HQ ela tem 10 anos, no filme tem 14. E ela é interpretada pela Chloe Morris, que é muito gata também. E ficou muito... Chloe Morris. E o filme tem uma divulgada do caralho na HQ, porque eu nunca tinha ouvido nem falar disso. Né? Depois do filme que eu vim me ligar. É, tem um filme que deu uma divulgada fodida, porque essa HQ ela é meio... Sim, né? Meio desconhecida. Não é tão desconhecida, né? Mas é pouco conhecida. Depois do filme, não, a louco, deu uma. E ela, mano. E ela, tipo, ela ficou muito popular também no filme, né? Tanto na HQ quanto no filme, ela é bem popular. Uhum. E estão querendo fazer um filme dela, só dela, né? Porque tanto no filme quanto o segundo filme teve agora, né? Ela ficou popular também. E estão querendo fazer, mas se vai dar certo, eu não sei. Mas estão querendo fazer um filme só dela. É Marvel ou Raul, ela ou não? Hã? É Marvel, HQ, é o quê? Ela tipo, não tem uma empresa, é outra empresa, na verdade, HQ, acho que é Image, se eu não me engano. Icon. Chama. É da Marvel. Na verdade, é um selo diferente da Marvel que eles lançam lá. Que é um pouco mais adulto. É tipo a Vertigo da DC, assim? É, a Marvel tem a Marvel Max, Marvel Knights e a Marvel Icon, que é essa daí que é menos conhecida, que é pro público mais adulto, entendeu? Uhum. Aí o pessoal lançou nesse selo aí. E mano, ela fala pavão pra caralho. Vocês viram o filme? Os dois filmes? Teve um. Eu vi só o primeiro. Sim, eu vi os dois. Mano, ela é muito engraçada falando pro. Chamando o que quer de vadia. Se você age como vadia, você vai apanhar como vadia. É muito legal. É legal, né, que os dois filmes, assim, eles têm uma pegada assim, meio infantil, né, meio pré-adolescente e tal, mas se a gente for analisar bem, assim, a personagem, ela tem uma história muito foda, porque era igual o Raul tava falando, né, o pai dela foi morto, ele era tipo um policial, não, meio o justiça. O pai dela foi morto. E o pai dela quem sou eu. Exato. Não, mas o pai dela também foi morto. É, depois, né? O pai dela não, foi morto. Exatamente. E tipo, o antigo parceiro dele, sei lá, não lembro, cuida dela e tal, e aí ela vive aquele dilema de escutar o cara que cuidou dela e não lutar contra o crime, ou fazer a justiça assim como o pai dela ensinou pra ela, e é muito foda. Foda, arranca a cabeça de todo mundo aquela porra. Eu... vou falar agora da personagem. É claro que eu, como Trekker, não podia deixar de falar. Claro. Mas eu vou falar da comandante de telecomunicações da Enterprise, a comandante Uhura, do Star Trek, a série clássica, que ela era interpretada pela Nisha Nichols na série, e agora é interpretada pela Zoe Saldana nos filmes novos do J.J. Abrams. A comandante das telecomunicações, eu só penso, líder do telemarketing. Verdade. Isso é até legal, porque assim, na Enterprise eles têm, né, o tradutor universal, né? Só que as pessoas falam, por que tem uma pessoa responsável por comunicações se você tem um tradutor universal? E tem exatamente um episódio que eles encontram com uma raça alienígena totalmente nova, que eles não conseguem entender e não conseguem traduzir, porque a lógica da língua deles é completamente diferente. E nesse episódio, a Uhura é extremamente importante para resolver os problemas ali, né? E, assim, a Uhura é muito legal, porque a gente tá falando da década de 60, sim, e ela era uma mulher que estava ali na ponte de comando junto com os outros comandantes, de igual para igual, né? E além disso, ela é negra, né? Então, assim, foi um personagem extremamente importante pra luta feminista e pra luta contra o racismo nos Estados Unidos também, né? Até hoje, né, a galera fala disso, tá? É o maior símbolo do cara. Ela, até a Whoopi Goldberg, que depois ela tá na nova geração do Star Trek, né? Mas que todo mundo conhece. Ela fala que ela era pequena, ela viu a Nisha Nichols interpretando, ela falou, olha, eu tô vendo uma negra que não tá fazendo papel de empregada ou de escrava. Entendeu? E aí ela resolveu, olha, então eu também posso ser atriz, sabe? Isso é muito legal. E, inclusive tem uma passagem muito legal, tem até a entrevista da atriz, que quando terminou a primeira temporada do Star Trek, ela assim, ela sempre gostou de cantar em musicais, então ela foi chamada para fazer um musical, mas como ela ia ter uma turnê, ela não podia continuar gravando, então ela resolveu sair do Star Trek. E ela comunicou ao Gene Roddenberry, né, que é o diretor do Star Trek, e ele falou pra ela, olha, espera até na segunda e você me fala. E aí ela tava no camarim dela quando chegaram e falaram, olha, o Nichelle tem um cara aqui que diz que é o seu maior fã e ele quer falar com você. Aí ela falou, ah, não, tudo bem então, pode entrar. E aí ela se virou, quem tava na porta era o Martin Luther King. E aí ela falou... E aí ela falou assim, olha, fala pro meu fã que ele vai ter que esperar, porque eu tenho que falar com o Martin Luther King primeiro. E aí o Martin Luther King falou, não, eu sou o seu maior fã. E aí ela falou que ela tava pensando em sair da série, e ela até conta assim, que ela falou, eu vou sair da série porque eu vou... Ela falou assim, eu nunca consegui terminar a frase, porque ele falou pra mim, você não pode. Você não tem noção da importância do seu personagem. Porque você não... E ele falou assim, você não tá interpretando um personagem negro, nem um personagem feminino. Você tá interpretando um personagem igual. Porque o diretor, ele pode substituir o seu personagem por qualquer homem, inclusive por um alienígena. Mas ele decidiu colocar uma mulher negra. Então, isso é muito legal. Ele falou, você não tem noção do impacto que você tem. Os meus filhos assistem você e eles veem você. Você tá mostrando o quanto nós somos iguais, sabe? Então, é um personagem que foi muito importante, né, na questão feminista e da questão contra o racismo, né? Então, não dava pra deixar de falar, não só por eu ser Trekker, né? Muito foda. Sim, e assim, aquela coisa, ela não era uma personagem que tava lá, embora, por exemplo, o Capitão Kirk seja extremamente machista, né? Mas ela não era uma personagem que tava lá pela beleza. Sim, ela era bonita, mas ela não chamava atenção pela beleza ou por ela estar com roupas extremamente curtas, não. É um personagem que tinha importância ali, sabe? Ela resolvia problemas e ela batia de frente com o Capitão, com o Sulu, por exemplo, que era o Oriental. Tinha umas brigas deles ali, né? Então, assim, ela era uma mulher que tava ali numa situação de igualdade, realmente. Ela era tão comandante quanto todos os outros, né? Porra, isso é foda demais. Pra época, então, caralho. Hoje em dia já é foda, mano. Pois é, cara, exatamente. E é mais foda ainda, né, quando, tipo, a personagem... Não só a personagem é marcante, mas sim a atriz também se torna super marcante no nosso dia a dia e até hoje, principalmente, né? É, isso é verdade. Uhum, e ela tá, assim, tem entrevistas dela... Hoje ela é uma senhora de mais de 80 anos já, né? Mas, assim, tem entrevistas dela, assim... É realmente uma atriz... Nossa, ela é demais mesmo, assim, né? E até na nova versão agora, que é a Zoe Saldana, né? Eles colocaram ali um romancezinho dela com o Spock, né? Nos novos filmes. Mas, assim, a gente ainda vê que ela não é uma personagem feminina que tá ali apenas pra ser o par romântico de alguém, entendeu? Ela tem uma função, ela é importante, ela tá ali pra resolver problemas, e ela tá realmente numa situação de igual pra igual com os outros ali. Muito bom. Essa série deveria ser repassada aqui no Brasil, porque certas emissoras estão precisando entender como que trabalham com uma mulher negra nas novelas, né? Exato. É dicas. Então, a personagem que eu vou falar, ela é muito importante, acredito eu, que na vida de todo mundo, porque todo mundo conhece essa... Xuxa! Xuxa! Não, Xuxa, não é, Xuxa. Astral, não é? Ah, tá. Esse aqui era a Silvia Sente lá. Também. Cara, só fiz putaria. Ai, meu Deus. Não, gente. É mais Sofia Cuti que Cuti. Nossa, Cuti que Cuti. Não é o desastre. É o desastre. É a Dorothy do Mágico de Oz. E aí, principalmente a Dorothy do clássico de 1939. Samuel! Que... Nossa, que eu ouvi aqui agora. Ai, ai. Pra mim, ela é uma das mulheres mais fodas, assim, de personagem de desenho, sei lá, de tudo. Personagem mais foda, porque ela tem uma importância na história das mulheres, assim, muito, muito profunda, sabe? Pelo menos, ai, eu vou filosofar agora. Que apesar da vontade dela era de encontrar logo o Mágico de Oz, pra que ela pudesse voltar pra casa, tipo, ela encarou aquilo sem esperar demais do futuro dela, se ela voltaria ou não pra casa dela, sabe? E eu acho isso muito foda. O Mágico de Oz em si é muito foda, né? Tem todo aquele significado do muro de tijolos, da estrada de tijolos amarelos, representar a vida e tal, pelo menos pra mim, o fato da coragem, do coração e da inteligência, aquele espiral que ela começa, sabe, tipo ciclone, assim, é muito foda, é como se fosse o crescimento pessoal da pessoa, sabe, que ela vai andando e vai aumentando. Ai, é muito foda, eu amo a Dorothy, o fato dela ter esmagado a bruxa má também é muito foda. Foi sem querer, mas, né? É, né? Mas, realmente, o Mágico de Oz é a história infantil que eu mais gosto. Então, vamos parar, senão vamos falar só do Mágico de Oz aqui. Mas é realmente essa coisa que a série falou, né? Dela guiar ali, né? Naquele mundo novo e enfrentar, sabe? Ela é só uma criança numa terra totalmente nova, mas isso não é barreira pra ela. Ela enfrenta o que tiver que ser, né? E a mensagem no final, né, que não é bem spoiler, porque não vou contar porquê, mas que as pessoas descobrem que o que você precisa tá só com você, né? Você precisa só encarar e você já tem tudo que você precisa, né? Isso é muito Exatamente, legal. Exatamente, É porque ela vai, conforme o tempo vai passando, ela vai adquirindo essas coisas, né? Sim, exato. Então, ela começa meio que sozinha, né? Entre aspas, aí, e vai juntando cada vez mais conhecimento, né? Que são as pessoas e tal. E o foda é que ela salva, vamos dizer assim, salva o dia, né? Fazendo amizades novas e tal, ajudando amigos. O foda é isso. É muito lindo. É. Muito lindo. Além do fato da maioria das personagens serem femininas, né? Mas ok. Ah, sim, a bruxa, né? A bruxa boa. É, a bruxa boa, dela, a vizinha. Exato, é, né? Exato. É todo mundo cagaram pro leão, pro espantalho, pro povo de lata. Não! E o mágico de Oz. O mágico de Oz. É, toda mulher essa porra. Não, mas é tipo assim, é meio que mágico de Oz, o leão, o homem de lata e o espantalho, eles... Não! Eles são movidos a partir do movimento que ela faz na vida, sabe? Assim como as outras personagens. Sim, ela é foda. Sim. Foda. O mágico de Oz é raro encontrar filmes hoje em dia assim que tem uma história tão bonita, sabe? Sim, sim. O Mágico de Oz é muito parecido com a Alice no País da Maravilha, só que é melhor. O Betamax vai matar agora. Ai, ai. Uma personagem que, porra, eu acho que talvez seja a personagem mais conhecida nos videogames, que eu acho que, né, talvez não seja, mas é a Lara Croft. Olha, obrigado por roubar minha personagem, seu filho da puta. Ela falou. Ela falou ainda e o cara vai e rouba. Ah, a frase que eu disse também é do jogo do último jogo que lançou aí. Não, não, pode ir. Eu tenho umas 300 personagens aqui pra falar. Não, pode ficar com ela. É, cara. Então, é uma personagem que eu acho foda, porque ela foi criada em 96, né? No primeiro jogo de Tomb Raider. Meio que baseada no Indiana Jones, né? De tipo, uma Indiana Jones versão mulher. E, tipo, é um personagem que sofre pra caramba, cara. Ela, tipo, ela teve, quando ela tinha 9 anos, teve um acidente de avião e, tipo, a mãe dela meio que desapareceu. E depois, ela foi criada pelo pai, né? Até o pai dela falecer e ela herdou toda a herança dele, né? E, tipo, ela se tornou mal rica e tornou também, tipo, uma condensa da família britânica. E gostosa pra caralho. Aí você pensa, porra, o personagem ela podia muito bem ficar fazendo porra nenhuma, já que ela tá rica pra caramba, né? Mas não, ela decidiu se aventurar e virar uma arqueóloga, tipo, estudou pra caramba e virou uma arqueóloga e ficou, tipo, aventureira e várias coisas, e girou o mundo, cara. E é um personagem. É, girou o mundo e girou a cabeça de várias pessoas. E é um personagem que, tipo. Eu não joguei todos os jogos antigos, né? Eu joguei o primeiro jogo que eu joguei dela foi do PlayStation 1. E, tipo, tinha aquela mania que todo mundo queria ver ela pelada também, que tinha aquele hack lá, os caras queriam fazer a mão. Mas acho que é a personagem que se tornou um sex symbol, né? Acho que talvez seja a primeira personagem que talvez, não sei se é confirmado, mas talvez a primeira personagem sex symbol de videogame, né? Imagina você ter uma admiração pra um personagem de videogame. E nesse jogo agora, né, o novo do que teve o reboot aí, putz, mano, ela é muito mais badass, cara. Ela é muito mais bela, porque você vê ela se ferrando, se sente na pele, velho. Ela vai, você vai jogando, quanto tempo você vai jogando, ela vai se quebrando, mano, você é louco, vai se arranhando. Tipo, O primeiro jogo, os posters deles eram muito loucos, mano. Sim. Eram fodões assim, ela era mó gata. E quando chegou o jogo, era tudo quadrado. A gente achava maravilhoso, né? Nossa, é real o negócio. Tipo, cara, mas nos jogos de Play 1 lá, nos antigões, ela se ferrava também, mano. Não tinha essa realidade que tem hoje, né? De mostrar ferida, etc. Mas as armadilhas eram sinistras, maluco. Era buraco no chão cheio de espeto, assim, que ela caía e perfurava tudinho. Sim. Um pêndulo que jogava na puta que pariu. O lobo matava ela, ficava comendo lá. Bizarro, mano. O mais foda da Lara Croft, né, é que ela chegou numa época onde a gente ainda tava muito acostumada naqueles jogos de sempre o herói salvar a princesa e tal, essas coisas assim, estilo Mario Bros, sabe? E, tipo, o primeiro foi pra explodir cabeça, sabe? Ela, igual o Febrino falou, ela já é se fudendo e tal. É foda demais. É além de linda, inteligente... Ela é atlética, coisa que toda mulher queria ser. Um pacote inteiro. tem um Tomb Raider. Gostosa. Tem um Tomb Raider, eu acho que é o 3. Tem um Tomb Raider, eu acho que é o 3, se eu não me engano. Que no final você luta contra um deus egípcio lá, dentro de uma pirâmide. Ele fica soltando umas bolas assim e tal. Não lembro se é o Anubis, é uma coisa assim. O filme até foi baseado nesse daí, se eu não me engano. Ah, então. E tipo, mano, eu lembro até hoje. Quando eu jogava, minha mãe ficava assistindo. E a mãe minha mãe chamava ela de Tomb Raider. Você vai lá jogar Tomb Raider? Olha Tomb Raider. A Raider é aquela baiana, sabe? E no final desse jogo, ela morre. Teoricamente, né? Porque cai um tipo escombro lá em cima dela e ela morre. E o jogo acaba assim, mano. E aí a mãe ficou, meu Deus! Tô impressionadíssima. Que rola um CG, aí vai a menina lá, desmorona tudo e ela morre. A mãe tava acompanhando a história comigo. E ela ficou, não, mas meu chorou. Deus! Ela ficou, não, como é que pode? E agora? Eu falei, já não era. Não pode morrer. Vou esperar outro jogo. Aí vem o próximo jogo, acho que não sei nem se é 4, ou se era Revelation, sei lá. Que era ela antes daquilo, né? Era tipo os flashbacks assim e tal, então ficou como se ela tivesse morrido ali mesmo. E minha mãe ficou em choque. E é da hora que é uma personagem que, tipo, ela faz o que ela quiser, tá ligado? Tipo, tem os homens são meio que complemento, né? Ninguém manda porque, nela, né? Ninguém, também. Cara. Mano, se o cara tem. Até no filme mostra isso, né? Que tem uma hora que os caras, apesar do filme ser meio merda, ela tem uma hora que é tipo. Os caras não querem ir pra, tipo, continuar o caminho, só que ela fala, mano. Continuo eu, então, você se fica aí. Se fode aí. E nesse jogo novo aí, mano, eles deram mais uma incorporada mais feminina, né? Que até você falou, ela não tinha um gráfico de personagem, tipo, mulher, né? Só era, a única coisa que você mais percebia era os peitos, porque os peitos eram gigantes. Era dois triângulos pra frente, assim. É. É verdade. Um tempo... Mano, parecia que ela usava aquele sutiã dos anos 50, o bagulho furava o olho dos outros. Meia daça. Aí com o tempo ela foi renderizando e foi ficando melhor, até chegar agora, né? Que vai lançar até o último. Vai lançar mais um jogo agora, que é o The Rise of Tomb Raider, né? E cada aventura dela é muito foda, cara. Eu acho muito legal, porque ela não enfrenta só deuses, ela enfrenta demônio, enfrenta capanga, enfrenta os bichos esquisitos, cara. Tipo, mano, é muito foda. Muito bom. Nossa. Tomb Raider é foda. Olha aí, Bela. O contraponto. Fazer um crossover. Pra mim não existe atriz melhor pra interpretar a Lara Croft do que a Angelina Jolie. Podem falar o que quiserem, mimizentos, mas ela foi foda demais no filme, apesar do filme ser uma merda. Mas, meu bem. É, um é legalzinho, dá pra ficar assistindo, dois caiu... Que nem, né? Não, o 2 é pra acabar, sabe? É pra acabar. Eu não sei, não. Eu vejo muito cosplay na internet aí de Lara Croft que fica muito mais foda do que a Angelina Jolie. Ué. É, isso eu também quero falar. Ah, isso com certeza, né? Com certeza. Mas assim, questão de atriz, assim, sensação e tal. Sensação, chocolate. Agora, se fosse fazer um filme com a Angelina Jolie, ela ia pegar cada filho que passasse. Nossa! Meu Deus! Puta criança, né? Até no final eu salvar o Michael Jackson. Eu vou falar da Diana, que esse nome, né? A gente tem já a Mulher Maravilha, que tem o nome de Diana, né? Que é uma personagem feminina mais que marcante aí, né? Mas a Diana que eu vou falar é outra. É, eu vou falar da Diana da Caverna do Dragão. Você tá de sacanagem. Personagem mais merda do desenho, vai. Como assim, não? Senhor, olha, veja bem. Eu jurava que você for. Vou falar da princesa. Como você pulou a Mulher Maravilha, eu falei, aí vai falar da princesa Diana. Da Inglaterra. Aí vai lá, o cara vai pra Caverna do Dragão, vai pra. Caralho, Caverna do Dragão. Cara. Um monte de personagem foda, eu quero falar da Uni. Que é a Uni. Não, olha só. Veja, meu Deus! Veja. As meninas vão concordar comigo, ó. A Diana, ela tem um contraponto à Sheila, por exemplo. A Sheila, ela é aquela imagem do estereótipo da mulher nas histórias que a gente vê. A Sheila, ela é frágil, precisa ser protegida o tempo todo, né? O Hank tem que ir lá salvar. Ela não toma atitude, ela só vai pela cabeça dos outros, geralmente do Hank ou do Bob mesmo. Enquanto a Diana, não. A Diana, ela... Tanto que quando dividem o grupo, né? Tem um episódio que dividem e fica a Diana, o Eric e o... Fred. Presto. E o Presto, exatamente. E a Diana, que é a líder daquele grupo, entendeu? E ela acaba sendo um certo contraponto ao Hank ali. Enquanto tem o Eric, que é um contraponto porque fica reclamando de tudo, não quer fazer nada. A Diana, outras vezes, ela é uma pessoa que tá ali pra ponderar as ações do Hank, sabe? De dizer, olha, talvez isso não seja bom, talvez não. Entendeu? Além do que ela é porradeira, sabe? Ela parte pra porrada com aquele bastão dela e tal. E tem um episódio, lembra quando ela encontra o príncipe lá pra casar e tal? Uhum. E no final ela desiste. E eu acho isso meio simbólico, sabe? Da coisa que a gente tem na Disney, pelo menos tinha até o Frozen, né? Da princesa, da mulher que tá esperando o príncipe aparecer pra ela se casar e viver uma vida feliz. E a Diana ali é o contrário. Ela resolve abrir mão desse príncipe que aparece por causa dos amigos, entendeu? Então acho que meio que ela quebra todos esses estereótipos, sabe? E principalmente ela faz um contraponto à Sheila ali, que é muito a menininha bobinha que vai sempre estar em perigo e todo mundo vai lá pra salvar e ela não faz nada por conta própria. A Diana não, a Diana é justamente o contrário, sabe? Eu acho que ela é um personagem que chama bastante atenção na Caverna do Dragão ali. Então, eu entendo. Eu discordo um pouco porque a Sheila, eu vejo ela muito mais colocando contraponto, até argumentando contra o próprio Hank, tá ligado? Ela tem aquele jeitinho teimosa, não sei o quê. Ah, eu vou pra cá e vocês vão sozinha, entendeu? Se o irmãozinho dela lá, o... Como é o nome dele? Sim, o Bob. É, Bob. Ela faz tudo pelo Bob, né? É, então, se o Bob fala, eu vou pra cá, e aí a galera fala, eu vou pra lá, e o Hank fala, eu vou pra cá. Ela fala, foda-se, eu vou ficar com o Bob. Mas o Bob só vai ser a Unifo também. É, então, é um... Então quem manda é a Uni. Quem manda é a Uni. Mas aí, tipo, a Diana, eu não vejo muito isso, sabe? Essa teimosia, ela se impondo, assim. Ela vai mais com o barco mesmo, tal. Esse episódio você falou realmente, aí... Percebe bem, mas no geral eu não vejo muito isso, não. Eu vejo. Sim. Tá visto. E se reclamar, a Sally vai falar dela de novo. Eu acho que é porque assim, a Diana, a Sheila, na verdade, ela pensa muito no irmão dela, sabe? Ótimo, eu acho isso maravilhoso, porque é o irmãozinho caçula dela. Parabéns. Mas a Diana, ela acaba pensando em todos, sabe? Tipo, no que seria melhor pra todos. Ela nem fala nada, ela só vai com a manada, ela só anda. Mas eu percebo. Eu leio mentes. A gente poderia concordar com você, mas aí estaríamos os dois errados. Eu prefiro a Diana também, porque a Ruivinha lá, ela é meio chatinha. Pra falar a verdade, 90% dos caras, tirando o Hank e a Diana, o resto é tudo um pé no saco. Não, o moleque é viadinho, o menino, o chatinho. O Eric é o mais legal. Saco. Não, o não é. Presta pra porra nenhuma. Não, uma magia. Que filho da mãe, aquele Eric. Nossa, o Eric só fica reclamando. Ai, minha perna tá doendo, não sei o quê. Tá pensando no universo de fantasia do inferno e tá ainda reclamando ainda. Cara, o Eric sempre foi meu personagem favorito. Isso diz muito sobre mim, será? Tá bom. 90%. Seu babaca. Ele é um dos mais fodas dali, que é o escudo impenetrável. E ele é o mais bosta, porque ele não usa o bagulho direito, mano. Não, isso dá raiva, né? O cara me dá um poder mó fodão. O anão lá, me dá um poder mó fodão pro cara, porra. O anão lá. Yoda humano. O Presto também, né? O Presto tem um dos poderes mais fodos, é um bosta, cara. Ele só fica fodão quando ele vai pra aquela terra lá, que tu aumenta os poderes, que eu não lembro o nome. Cemitério dos Dragões. Cemitério dos Dragões, porque de resto, ele não consegue tirar porra nenhuma direito, tá ligado? Mas a gente já falou no de desenhos infantis, é porque o Presto não sabia fazer um rap ali, né? Como diz a Luanda, ele não era um bom repetente, né? Se fosse o Eminem, seria o mais poderoso de todos. Ai, meu Deus, cara, vai... repetente agora é do podcast número zero do SC, sei lá. Cara, é um dos primeiros. Pergunta pra Roberta que ela sabe. Eu vou ler um texto aqui que já é praticamente... um parágrafo que já é praticamente a entrada da personagem que eu vou falar agora. Que foi escrito pela Eliane Brum, uma das jornalistas mais fodas da atualidade. Depois procurem A Vida Que Ninguém Vê. É muito prefiro bom. A Sherazade. Sacanagem. Prefiro a Glória Maria. eu. É, se alguém me pedisse hoje uma indicação de como começar a compreender esse mundo novo que nos escapa a cada esquina, inclusive porque não tem esquinas, eu indicaria sem hesitar. Conheça Lisbeth Salander. Mais do que qualquer obra acadêmica, elas nos Mais do que qualquer obra acadêmica, ela nos introduz nesse tempo sem tempo. Ou melhor, esfrega-o na nossa cara sem virar o rosto para nos olhar. Como os grandes personagens da literatura. É, Lisbeth é síntese e antítese de uma época. E um dia, talvez, Lisbeth Salander poderá ser tão universal quanto Hamlet. Mas o ser ou não ser de Lisbeth se dá em outros termos. Jamais como um dilema, mas como estar no mundo em si. Para Lisbeth, renascida na internet, ser e não ser ao mesmo tempo é o único modo possível de existir. E essa é a sua força. Puta que pariu. Caralho, olha aí, olha aí. Puta que pariu. E a Sally falou a outra que tava na minha lista. Ê, porra! Não, na verdade ela tava na minha lista. Ê, porra! Uma vez eu vi um blog, um cara falando que se a Lisbeth Salander fosse homem, ela talvez seria mais famosa do que Jesus, cara. Achei muito foda a colocação, porque ela é foda pra caralho, mas querendo ou não, já tem um preconceito idiota em cima aí, né? E ela, uma coisa legal dela é que ela, além de ser uma mulher e ser um personagem forte feminino, ela tem a característica dela ser meio esquisita, digamos assim, entre aspas, né? Mil aspas aqui, por favor. Né? Que é cheia de piercing, cheia de tatuagem, é aquele tipo de pessoas que as pessoas ficam com medo, né? Com repulsa, assim. Uhum. Ela não é tipo uma personagem forte, mas não é tipo forte masculinizada, então ela é badass, mas parece um homem, sabe? Que por isso que eu não falei da Mulher Maravilha. Porque dessa foto é tão musculosa que ela, tipo, sabe? É um homem de cabelo comprido. É. E ela não é, tipo, a gostosona, não. Ela é uma mulher, entendeu? E ela é foda ela... sendo mulher. Sim, ela é aquela pessoa... Ela... Eu acho até legal que eu li uma vez na definição que é... acabou mexendo com a minha cabeça e eu concordo. Ela lembra muito a Beatriz Kiddo, né? A Mamba Negra. Mas só que ela é mais realista, é da nossa atualidade, do século XXI, é uma heroína atual, que tem muito a ver com a internet e tal, que ela é uma hacker. E é foda porque, igual tu falou esse negócio aí dos pixels e das tatuagens, isso daí é o autoflagelo que ela fez em cima de tudo que ela já passou na vida. É uma personagem assim, bem profunda, sabe? Ela é muito foda. A tatuagem dela, inclusive do dragão, representa tudo que ela passou na infância dela e tal. O fato de o Estado definir ela como uma dependente política, né? Que ela não sabe decidir as coisas por ela. Mas não, velho. Inclusive, na trilogia toda, ela vai mostrando que ela é muito mais independente do que qualquer pessoa no mundo. Até pela criação dela, né? Ela, lembra daquele cast que a gente fez de livros infantis? E a Kelly citou um livrinho da Pipe Meialonga? Sim, sim. Ela é baseada na Pipe Meialonga, cara. Sim, só que é uma mais adultizada, né? Exato, e aí você imagina, é uma menina que cresceu sem pai, sem regra, sem nada, e milionária. Qual era um dos destinos possíveis dela? É isso aí, cara. É assim, sim. E o governo tá lá roubando dela, e ela... Não só na infância dela ela passou por coisas difíceis, mas ela continua passando por coisas difíceis, ela é violentada sexualmente e tal, ela se vinga de uma forma foda, meu Deus do céu, o que é aquilo? Todas as mulheres se sentiram vingadas. E assim, o filme é muito bom, o filme americano, os filmes suecos são bons, os livros são bons, e assim, no livro, eu li os dois primeiros, né? No primeiro, ele fala muito da violência contra a mulher, né? Inclusive, antes de cada capítulo, cada parte, ele dá algumas estatísticas da Suécia, né? De que a cada tantos minutos uma mulher é maltratada na Suécia, de que tantas mulheres são mortas por violência doméstica, esse tipo de coisa, sabe? É uma coisa muito presente ali, né? Sim. É tão realista, sabe, que às vezes eu tenho quase certeza que esse livro foi baseado na vida do autor, porque tem um pouco disso, do Mikael lá, ele é um pouco baseado no Stieg, sei lá, não sei como é o nome. E tem muito a ver, né? Ele também era jornalista, ele também foi Sim. responsável por, né, alguns escândalos políticos, assim, no país. Sempre tem muita coisa, né, cara? Sempre tem o Paulo Coelho fala... Eu cito muito Paulo Coelho porque ele tem muita frase foda. Uhum. Sim. Ele fala que quer conhecer um escritor, leia o livro dele, porque ele tá ali no livro. É verdade. Deixa eu fugir disso, né, cara? É. É. O mais foda da Lisbeth, né, pra finalizar o porque eu gosto dela demais, pra caramba, meu Deus do céu, essa mulher é foda demais, é que apesar de tudo isso, sabe, apesar dela não acreditar mais em ninguém, dela ser totalmente dependente, só acreditar em si mesma, dela sentir pena das mulheres e ódio dos homens, meu Deus, ela consegue, ela continua vivendo e tal, e ela não desiste de nada, e é tanto que ela acaba meio que acreditando em uma pessoa, porque a desconfiança dela é mais em cima das massas, e uhum. é a realidade de hoje em dia, né, a gente não pode confiar nas massas. Sim. Até e porque no... massa engorda. Meu Deus. Caraca. E assim, tem uma coisa legal também, que ela no final, ela se abre pro amor, né, pro afeto, digamos assim, mas não porque ela precisa gostar de um cara pra ser alguém, não, ela se abre porque ela se abre pra aquele afeto. Ela confia nele, é a pessoa que ela confia de verdade, é tanto que ela fica meio insegura, tipo, será se realmente vai dar certo ou coisa do tipo, no filme inclusive de Hollywood, ela praticamente desiste dele, só que ele vai atrás dela. Sim, sim. Eu exatamente. Acho que no fundo ela precisava disso. É. Com certeza. É um momento na vida que você precisa arrumar alguém, não sei, você fica sozinho, né, cara? E assim, é quando ela tem alguém que reconhece o valor dela, né, no jornalista ali. Que ele com vê certeza. Que ela realmente é importante e é quando ela recebe um afeto que ela nunca teve a vida inteira, né? E o mais foda é que foi ela que descobriu, que descobriu, não, que hackeou o computador dele, né? Que ele tava até passando por um processo. É muito foda que ele foi lá, tipo, eu quero conhecer a pessoa que conseguiu me destruir de tantas pessoas que já tentaram, sabe? Uhum. É muito foda. Sim. Aqui chega no final, vamos fazer algumas citações aí, porque o pessoal queria fazer o mais assistido de 3 horas aí, deu um editor. E eu começo citando a Elsa de Frozen, foda-se vocês. Eu cito a Branca de Neve. Bom, eu cito a Ripley do Alien, todos os filmes do Alien, né? Que é foda, que eu acho que é um dos personagens femininos mais badass de todos, independente de ser feminino ou não. É um dos personagens mais badass da ficção científica aí. Fica a Ripley, então. Eu cito a Bela da Bela e a Fera. Olha aí, é legal a Bela, é legal mesmo. Vou citar todas as princesas. Ah, olha. Porque eu tenho dó das princesas, cara. Que príncipe você. Eu tenho dó, é sério. Você vê a aquela Cinderela, por exemplo. Né? O príncipe da Cinderela é o príncipe mais filha da puta que existe. É verdade. O cara saiu com a minha noite inteira. Saiu com a minha noite inteira. Só que ele tava tão bêbado, aquele filho da puta, que ele tava com o rosto da mina no dia seguinte. E tem que ficar pondo sapatinho no pé de todo mundo pra ver se encontra a porra da mina de novo. Ele praticamente sobe em cima dela pra beijar ela e esquece o rosto dela, mas tudo bem. Outro que sofre muito também pra falar em subir é Rapunzel, coitado daquele cabelo. Ela usa Dove, ela aguenta, o cabelo aguenta. Ela serve. Outra foda também de HQ, Raul Miami, Viúva Negra. Ela é foda pra caralho. Sim, sim, com certeza. Já comi. Pera aí, ó. É ruiva. Todas as personagens da HQ ruiva é foda pro caralho. Eu pensei que você ia falar todas as personagens da HQ ruiva. Já peguei. Pô, eu queria pegar a Mary Jane, queria pegar, porra, Viva Negra, quem não quer? Outra boa, Mary Jane, nossa. Olha aí. Outra boa, a Selene do Anjos da Noite, que é a Kate Beckinsale. Tem que você falar assim, acelera, Jesus. Eu pensei que ele ia falar a Selena Gomez dos padrinhos. Não, do meu Deus. Dos mágicos lá. Feiticeiro de Waverly Place. Nossa. Uma que eu acho foda também é a Samus do Metroid. Legal, legal. Nem sei quem é. Samus Aran? Você não conhece a Samus do Metroid? Você só vai descobrir que ela é mulher só no final do primeiro jogo. É um joguinho. Ah, do jogo Metroid, verdade. Aquela da armadura vermelha, né? É. Isso, Samus Aran, aranha, é. Algo assim. Ela, ela tinha uma bunda que era um pixel a mais e ninguém tinha percebido. Acharam que outro era defeito, né? É. Outro que a gente não pode deixar de citar é a é a cebola mesmo, é a cebola. Não pode Eu não posso rotar, eu tô com o olho machucado. Nossa! A rota com o cu, então, seu filho da puta. Eu pediria pra repetir.